Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Esta manhã vamos abordar o tema educação moderna, que hoje nós podemos dizer que é um dos maiores desafios para a sociedade, é encontrar diretrizes para a educação. Muito se fala, muito se escreve sobre educação, e muito se escreveu e falou de maneira correta sobre educação. Quando a gente fala a palavra educação, a gente pensa logo na educação escolar, porque várias vezes usam a palavra educação para se referir ao quê? Aos órgãos de educação, ao poder público relacionado à educação. Mas o tema educação que nós vamos abordar, ele é muito mais profundo e mais amplo do que apenas a educação formal da escola. E hoje, se nós temos muito problema no sistema educacional, se nós temos muitos problemas nas escolas, é porque essa educação mais profunda foi negligenciada, que é a educação de berço, que é a educação familiar. Essa sim, ela é decisiva na sociedade. Muito se espera das escolas de que ela prepare a criança e o jovem para o futuro, muito se espera de que novos métodos surjam para orientar e dar futuro para as pessoas. Mas o que se passa dentro de uma escola necessariamente depende do que foi feito e o que é feito dentro do lar. Por isso que a nossa ênfase vai ser mais para a educação realmente familiar. É o, vamos dizer assim, a mais importante. Porque ensinar o indivíduo a aprender conteúdos, desenvolver habilidades, não é muito difícil. Se ele tem aptidão e ele tem base, ele desenvolve dentro dos processos normais que existem nas escolas. Agora, o que a gente tem observado muito, não só porque trabalhamos dentro de escola, manhã, tarde e noite, mas porque a gente vê como as coisas se passam na sociedade, é muita gente sem orientação familiar realmente. Por isso que na Casa Espírita há uma grande preocupação em trazermos elementos, subsídios para refletirmos sobre a prática educacional na família. Porque é aí que está o, vamos dizer, o foco do problema e é daí que vai sair a solução. Então, para que a gente possa entender um pouco isso, a gente precisa refletir sobre como foi vista a criança e o jovem em diferentes épocas da humanidade. Até bem pouco tempo na história da humanidade, até um século mais ou menos atrás, a criança, o jovem, eles eram vistos como adultos em miniatura. Eles só eram o quê? Adultos que não tinham com o seu corpo físico ainda crescido. Por isso que era muito comum, numa época, colocarem as crianças para trabalhar, né? Isso há uns 80, 90 anos atrás, era algo normal na mente das pessoas imaginar que uma criança, muito cedo, ela precisasse trabalhar, porque o trabalho tinha um caráter formador, tinha ali uma característica de ensinar bons princípios para a pessoa. Disciplina, dedicação, esforço, desenvolvia a própria força física. Mas, muito tempo antes, pessoas já haviam pensado de que a criança não era exatamente um adulto em miniatura. Mas eram ideias que ainda não tinham se disseminado na sociedade. É com o tempo que nós vimos que essas ideias foram entrando, se tornando comuns, a hoje nós chegarmos a essa conclusão. A criança, ela não é um adulto em miniatura. Ela é um ser em formação. Embora seja um espírito que esteja ali presente naquele corpo, um espírito adulto. Então, o que a gente percebe? Nós, mesmo com todo esse avanço na compreensão do desenvolvimento da criança, um elemento muito importante que a sociedade ainda hoje não consegue perceber é que aquele ser em formação, ele também é um ser que já tem muita experiência anterior. Ele traz muitas características adquiridas de vidas passadas. E parece que isso vai demorar ainda a se tornar uma ideia generalizada, e é daí que vem as falhas em todo o processo educacional que nós temos, desde o ambiente familiar até fora desse ambiente, até nos ambientes escolares e na sociedade como um todo. A gente viveu uma época que achava que era um adulto em miniatura, e aí impunha todas as obrigações de um adulto a uma criança. Aí passamos por uma época, que estamos ainda vivendo dentro dessa concepção, de que, que a criança é um ser em formação, então ele ainda não tem conquistas anteriores, ele está sendo só moldado, só desenvolvido. Nós vamos chegar num estágio de conhecimento que nós vamos considerar que ele é sim um ser que traz muita experiência, mas que vai precisar desenvolver o seu potencial na atualidade. É quando a ideia da reencarnação se disseminar na sociedade e ela passar a ser observada tanto no diagnóstico dos problemas quanto na busca das soluções. Porque hoje muito que se tem tentado para corrigir comportamentos por não levar em conta que ali nós temos um ser milenar, é aí que tem tido as falhas. É aí que as pessoas não estão conseguindo o êxito, porque falam que se você oferecer tais condições, o indivíduo se desenvolve muito bem. E aí tem indivíduos que receberam essas condições e não se desenvolveram bem. E aí o que fazemos com eles? Nós vamos escondendo esses casos da sociedade, não vamos discutindo e não encontramos explicação para eles. De jovens que nasceram em lares bem estruturados, lares que deram todo o carinho, todo o amor, todos os recursos materiais, e ainda assim eles destoam de maneira assim tremenda daquela educação que eles receberam. Eles não correspondem àquilo que se esperava. E aí pergunta-se, aonde que nós erramos? Aonde que está a falha no processo educacional? A falha está em não ter observado que aquele ser, ele traz necessidades de outras vidas. Ele traz características de outras vidas. Então é por isso que hoje nós temos tanta falha, tanto no ambiente familiar quanto escolar, por ignorarmos a questão da reencarnação nos processos educacionais. Por não levarmos em conta que nós temos hoje no planeta bilhões de almas encarnadas que são de espíritos que têm muitas necessidades, que são espíritos comprometidos com a lei divina, que são espíritos necessitados de muito amparo, de muito amor, de muita orientação, de muita atenção, de muita presença, para que eles possam ser bem orientados. E nós vivemos numa sociedade de um apelo muito forte para que nos ausentemos ainda mais dos nossos lares. Há uma pressão crescente para que as pessoas vivam menos em família. Então é aí que nós temos uma situação bastante crítica, bastante delicada. E isso explica muitos dos problemas que nós temos. De filhos que não conhecem seus pais, de pais que não conhecem seus filhos. E daí a dificuldade das intervenções. Porque normalmente, quando os pais percebem os problemas dos filhos, eles se agravaram de uma tal forma que vai se tornar mais difícil a realização. Posto dessa forma, parece que nós estamos numa época muito difícil para a humanidade. Nós estamos num período bastante crítico, porque parece que não tem muita solução. Mas não nos desanimemos e não cultivemos pensamentos, ideias pessimistas em relação à vida. Os destinos humanos, eles são muito bem orientados. A nossa história, ela não é a história de seres que foram largados no planeta e evoluem apenas à conta de dor e sofrimento, mas é uma história de muita intervenção do mundo espiritual. Então nós também não vamos admitir, não vamos achar que hoje a sociedade está sem governo, ela está sem diretriz. Há espíritos muito sábios, muito amorosos, que guiam os destinos humanos e vêm fazendo as intervenções necessárias. E vêm fazendo as mudanças necessárias que existem. Às vezes eles interferem diretamente numa família, colocando situações que às vezes obrigam essa família a voltar a conviver. Às vezes tem pessoas que lamentam, né? O pai e a mãe têm os dois empregos assim muito ambicionados, empregos muito desejáveis, e os dois estão muito tempo fora de casa. Aí um deles perde o emprego e não consegue mais uma colocação como aquela que ele tinha, tão rentável, mas que ocupava tanto tempo dele. E aí ele passa a dispor de mais tempo para estar junto com a família. Aí a pessoa percebe, muitas vezes, que ali no seu lar tem graves problemas a serem resolvidos. Filhos que já estão entrando na adolescência, que demonstram um caráter, um comportamento que surpreende os pais. Que normalmente, pelos estudiosos materialistas, dizem que é apenas uma crise daquela idade. Dão nomes para esses quadros, mas no fundo são o quê? essas situações perturbadoras dessa fase da vida. É o ressurgir de emoções, de características daquela personalidade que ela traz de outras vidas. E que se a gente sabe conduzir o processo, a gente liberta aquele ser daquela situação. Agora, se a gente está ausente, se a gente está omisso, se a gente está fora do lar, não está convivendo, não está orientando, nós vamos observar que o quadro vai se agravando. E a gente que lida com criança e com adolescente, a gente vê isso diariamente. Filhos que dão muitos problemas são de pais muito ausentes. Pais e mães ausentes. Então aí vem para nós, por que que hoje nós temos que pensar muito nessa questão do quanto nós acompanhamos o desenvolvimento dos nossos filhos? Porque talvez aí esteja a causa dos problemas. Talvez aí esteja o grande nascedouro de todas essas dificuldades que os jovens vêm enfrentando. Por quê? Em todas as épocas da humanidade, os espíritos, quando reencarnam, eles reencarnavam e traziam as suas emoções, os seus sentimentos, traziam as suas dificuldades e se expressavam nas suas épocas com essas dificuldades. Só que existia uma época em que os pais estavam muito juntos dos filhos. Os pais estavam muito próximos. Era uma época, sim, que teve muitos erros, porque era uma educação muitas vezes repressiva, era uma educação autoritária. Mas os pais, eles tinham convicção do que eles estavam fazendo junto aos seus filhos. Eles tinham certeza, mesmo que fosse uma certeza errada, eles não titubeavam, não fraquejavam diante de decisões. Porque eles seguiam um modelo comportamental que nos nossos dias pode ser considerado errado, mas que naquela época pode ter funcionado para aqueles espíritos. Mas por terem certeza do que estavam fazendo, eles conseguiam passar para os filhos um elemento fundamental que hoje as famílias muitas vezes não têm, que é a segurança, é a ideia de uma diretriz. Hoje tem muitos jovens que, quando você vai conversar, você vai sondar, você percebe que eles são reflexo dos conflitos dos pais, que não sabem muito bem o que eles estão querendo da vida, que não estão sabendo muito bem o que eles desejam. E é aí que nós temos muitos problemas, então. Então, hoje, nós podemos dizer que o jovem, a criança, ele está muito inseguro no ambiente familiar. Porque os pais estão ausentes, trabalhando muito, muito tempo fora de casa. Ah, mas eu dei um celular para o meu filho e eu ligo para ele umas 3 vezes por dia. Só que a nossa comunicação não é apenas oral. Quanto nós percebemos do estado de uma pessoa só de olhar para a pessoa? Só de perceber a forma como alguém fala, nós já sabemos se ela está bem ou não. E os pais e mães aqui sabem do que eu estou falando bem. É só aquela relação que a gente tem de diálogo, quando você está olhando olho a olho, é que você consegue perceber se o seu filho está bem ou não. E muitos pais e muitas mães não estão percebendo que os filhos talvez tenham necessidades que só de lhe dizer que está tudo bem, não é verdade. Então, esse distanciamento que existe entre as famílias é um dos fatores que atrapalha. Uma outra coisa que atrapalha muito na educação familiar, um fator que está sendo muito grave, é os pais ignorarem, então voltando àquela ideia da reencarnação, ignorarem que os seus filhos são espíritos milenares, que trazem características que elas precisam ser trabalhadas pelos pais. Muitos de nós achamos que basta dar tudo para os nossos filhos e eles vão crescer muito bem. Mas a criança e o jovem, eles precisam de diálogo, de orientação, eles precisam de intervenções. Tanto para corrigir aquilo que seriam os seus defeitos, as suas imperfeições, quanto para estimular as aptidões que eles têm. Existem muitos jovens que possuem grandes aptidões, mas por não receberem estímulo no desenvolvimento dessas aptidões, eles se sentem muitas vezes o quê? Sem rumo, sem diretriz, sentem sem perspectiva, sem futuro. E o que que acontece? Por não receberem esse estímulo e por trazerem imperfeições, o que acaba se manifestando mais no espírito? É a propensão ao bem ou é a recapitulação de experiências negativas? É a recapitulação de experiências negativas. É onde muitos jovens que tinham um futuro muito promissor, por não receberem o estímulo positivo e a correção necessária no seu comportamento inferior, eles acabam se transviando. E acaba sendo por essa grande ausência dos pais em relação à vida dos filhos. E porque hoje nós temos uma multidão de pessoas que muitas vezes não sabem administrar bem os seus conflitos pessoais. Muitas pessoas carregam muitos dramas íntimos, muitos conflitos familiares, carregam muitas frustrações, carregam as suas próprias imperfeições e se sentem vencidas por essa condição e não exercem seu papel educativo. Às vezes até sentimento de culpa dos pais, por se reconhecerem tão imperfeitos, com tantas necessidades ainda, os bloqueia no sentido de orientar os filhos. Tem pais que, por fraqueza, então, eles não exercem o seu papel de autoridade, com autoridade legítima, não autoritarismo. Porque o que normalmente nós acabamos exercendo é, quando a gente percebe que a situação está sem controle, aí a gente quer fazer imposições. Só que dificilmente, quando nós estivemos ausentes anteriormente, os nossos filhos vão aceitar a nossa presença impositiva. Por isso que nós precisamos criar vínculos muito fortes com eles, desde que nascem. E se não foi possível desde o início, a partir do momento que nós nos conscientizamos do nosso papel, criar vínculos realmente, demonstrar para eles o nosso amor, a nossa dedicação, a nossa presença constante e o nosso desejo de trabalhar por eles, para o progresso deles. De estarmos ali engajados em torno da vida deles. Porque normalmente o que nós fazemos quando estamos carregados de problemas, então? Nós achamos que nós temos o direito ao nosso descanso, achamos que temos o direito ao nosso refazimento para voltar para as nossas lutas materiais, e a gente esquece que tem que estar presente junto aos filhos. Tem que estar ali convivendo com eles. Nem que seja para perguntar a mesma coisa todo dia. Como você está? Como foi o seu dia? O que você está precisando? Por que esse olhar triste? Por que está batendo as portas? Porque por mais rebelde que um espírito possa ser, quando ele percebe, em algum momento da sua existência, que nós nos importamos realmente com eles, e que nós estamos demonstrando, nós até podemos ter esse sentimento, nos importamos, mas não estamos demonstrando porque estamos perdidos nos nossos próprios conflitos. Mas quando eles percebem, então, que nós estamos dispostos, apesar de todas as nossas dificuldades, eles são mais maleáveis, são mais acessíveis. E em algum momento eles despertam. Em algum momento eles se tornam capazes de compreender que nós temos ali o interesse junto a eles. E que nós podemos colaborar, cooperar na vida deles. Só que se nós estamos ausentes, é muito difícil. Se nós quisermos reproduzir aquele modelo de educação que pode ter sido válido numa época, mas que hoje necessita ajustes e mudanças, talvez nós não consigamos resultados. Daí vem a necessidade de a gente se preocupar e tentar entender como que se pensa nos nossos dias, quais são as expectativas do jovem, da criança, e tomarmos muito cuidado em atender essas expectativas. Porque na maioria das vezes, nós é que criamos dos nossos filhos os maus hábitos que eles possuem. Ou nós é que estimulamos esses maus hábitos. Por exemplo, quando os nossos filhos começam numa vida escolar e nós começamos a sempre dar razão a ele de que as tarefas são excessivas, de que a professora está errada, de que estão cobrando demais deles. Porque nós temos, por um equívoco no entendimento do que é amor, querer dar uma super proteção. E sempre considerar que os nossos estão corretos, e sempre considerar que eles são infalíveis, e sempre considerar que o problema são os outros e não nós também. E é aí onde nós vamos cultivando, muitas vezes nos filhos, uma noção de orgulho, de superioridade, de estarem sempre certos. E aí o que eles fazem quando eles vão crescendo? Eles usam todo esse material que nós estamos fornecendo a eles contra nós mesmos. Porque eles passam a se sentir certos sempre e eles nunca vão nos dar voz. Por isso que nós precisamos fazer as intervenções que são justas. Nós podemos até discordar, por exemplo, de algo que foi feito com o nosso filho, mas antes de saber exatamente toda a situação, nós não vamos desmoralizar a autoridade daquele que está ali mostrando uma falha eventual do nosso filho. Nós não vamos tentar aniquilar dele a autoridade daquela pessoa. Isso se passa muito das famílias em relação à escola. E o pior ainda quando acontece, entre os pais. O pai e a mãe não entram em acordo e permitem que os filhos percebam que os dois têm diretrizes muito opostas, muito diferentes. E isso muitas vezes gera conflitos muito grandes. Por isso que o casal ele deve sempre pensar, dialogar e combinar quais são as medidas que eles irão tomar. E o que um não concorda do outro, isso ser discutido previamente. O problema é que muitas vezes a gente não quer estabelecer esse diálogo, não quer combinar como as coisas vão funcionar, até os problemas surgirem. Porque, de modo geral, como as pessoas conduzem a formação das suas famílias? Elas conduzem por um processo que é meio inconsequente, sem planejamento. E quando há planejamento, as pessoas planejam só a organização material da vida familiar. A compra da casa, dos móveis, dos utensílios, o planejamento para a compra do carro, para a troca do carro. As pessoas pensam em organizar a família em torno do material e isso é fundamental. É necessário fazer isso. Mas esse é só o começo do planejamento de uma vida familiar. É pensar, é discutir, é dialogar que modelo de família nós queremos. Como vamos nos conduzir com os nossos filhos? E os dois entenderem que casamento é como uma sociedade. Não pode ter um sócio majoritário. Tem que ser em partes iguais. Tem que ser combinado tudo. Porque muitos filhos não seguem diretrizes da família porque percebem que não há uma coesão ali. A mãe segura e o pai solta. A tendência natural é ele seguir aquele que está soltando. O pai é excessivamente rígido, a mãe muito permissiva, ele segue o que a mãe manda. Então é necessário um diálogo permanente entre o casal, definindo o que se fará em comum pelos filhos. Porque, salvo em alguns casos, na maioria das vezes as pessoas são filhas de duas pessoas. Tem os dois para educar. Tem os dois que precisam estar responsáveis e em acordo. E é daí que vem muitos problemas. Outro problema na educação dos filhos atualmente se refere a você oferecer tudo, colocando para ele a ideia de que tudo é ilimitado para ele, que todos os desejos serão atendidos. E às vezes a gente até pode fazer isso. A gente até tem condições financeiras de dar tudo o que os nossos filhos pedem. E aí vem o dilema, devemos dar tudo o que os nossos filhos pedem? Nós temos que levar em conta que existirão situações na vida que talvez nós não possamos atendê-los. Perder um grande salário, um bom salário, mudança das condições financeiras, é algo sujeito a acontecer com qualquer pessoa. Tem inúmeras histórias aí que contam nas revistas, falam sobre a vida das pessoas disso. Pessoas que num momento tinham tudo e depois não tem nada. Será que a família está preparada para essas mudanças, essas alterações? E a gente não treina os nossos filhos a entenderem que tudo na vida tem que ter momento para acontecer. E nós cedemos aos desejos deles permanentemente, de maneira ilimitada. Até quando nós pudermos, nós temos que exercitar o não para os nossos filhos. Não é o momento. Agora não dá para fazer isso. Não é a época do ano para isso. Isso é uma coisa importante, né? E mostrar para eles que tudo tem que ter resultado na vida, né? Que tudo tem que ter merecimento. Nós esquecemos muito disso. Às vezes, por uma noção equivocada de justiça, equidade, igualdade, a gente acha que tem que premiar o filho negligente, o filho que não cumpre a sua parte. E, infelizmente, nós criamos neles essa ideia de que, independente de eles fazerem ou não, nós sempre estaremos nos sacrificando por eles. É necessário que percebam que, se eles não fizerem a parte deles, aquilo que seria a mais, o além, não vai ser concedido. Nós temos que dar e garantir para os nossos filhos, independente do que eles forem, nós temos que garantir saúde, atendimento médico, escola, roupa, alimentação adequada. O além, nós não somos obrigados a dar presentes, recompensas, nós não somos obrigados a dar. Nem a lei prevê isso como obrigatório. Então, nós vamos premiá-los e recompensá-los quando eles correspondem àquilo. Quando eles demonstram que estão sendo merecedores. Mas hoje o que a gente observa é o quê? Em alguns casos, o filho ele é inconsequente, ele não estuda, ele não faz nada, é um jovem que já está quase se tornando adulto, e o pai vai e premia com um carro. Se o pai não pode dar um carro, ele dá um bem de menor valor e por aí vai. E aí, onde que esse indivíduo ele aprende que existem necessidades que ele precisa atender e não apenas as deles que são atendidas pelos pais? Quando ele aprende isso? Nunca. Porque a própria família ensinou errado. Então, quando nós pensamos em educação, nós temos que refletir muito sobre o que nós estamos fazendo realmente. E às vezes vem aquele questionamento: puxa, acho que eu errei até agora, porque eu acostumei mal. E às vezes a gente se depara com essa situação realmente. Eu acho que eu não conduzi da forma que seria desejável desde pequeno. Tem como intervir, sempre tem como. Sempre há algo que os pais poderão fazer pelos seus filhos. Principalmente quando eles estão conscientes do que deve ser realmente feito. Sempre há algo que nós podemos então fazer. Então, se nós percebemos que os nossos filhos foram até então mal conduzidos, nós podemos retomar aquilo que seria o ideal. E se eles já têm capacidade de entender uma conversa, um diálogo, é dizer claramente, né? Eu te acostumei mal, porque até hoje foi assim. Mas agora nós estamos revendo as regras e reconsiderando como tudo foi conduzido. E realmente ter um caráter, uma decisão firme quando a gente escolhe uma diretriz. Às vezes tem pesos para a gente. Fala não para um filho que a gente ama muito, aquela criança que é encantadora, tem um custo para nós. É o custo de ver nos olhinhos ali a decepção, mas tem momentos que são necessários a gente tomar essa postura mais firme. Que não quer dizer que vai ser agressiva, que vai ser acusatória, que vai ser uma postura ofensiva, mas nós vamos ter firmeza nas nossas decisões. E nunca agir por culpa. Nunca agir por acharmos que porque temos errado, porque erramos no passado, hoje nós temos que compensá-los. Hoje nós temos que ceder a eles. Ah, o meu filho, ele fica tanto tempo ausente, eu não estou presente, eu estou ausente, então eu tenho que ceder a tudo que ele me pede quando ele está comigo. E não é bem assim. Os pais, independente das circunstâncias, eles são sempre os primeiros responsáveis pela orientação e educação. E independente de qualquer coisa, até um filho doente, um filho que tenha necessidades especiais, guardadas as proporções, ele necessita de medidas educativas. Ele necessita ser orientado dentro do seu nível, dentro da sua condição, dentro daquele quadro que ele se encontra. Então, a gente se libertar também de sentimento de culpa no processo educacional é fundamental para a gente orientar bem e resolver esses problemas educacionais. Não agir jamais por sentimento de culpa. Então, nós temos algumas ideias importantes, como uma que Joana de Ângeles apresenta no livro SOS Família, que ela diz assim, olha, moldar-se o eu antes que os hábitos e as acomodações perniciosas impeçam a tomada de posição, que é o passo inicial para se deslanchar sem reversão. Então, aqui viria a indicação para que a gente haja antes que os nossos filhos estabeleçam hábitos negativos, né? Hoje nós temos percebido que os jovens desenvolvem muito rapidamente hábitos negativos, como, por exemplo, não dormir à noite. Ficarem horas a fio ali na internet, porque nós mesmos disponibilizamos para eles os equipamentos para que eles façam isso. E não combinamos o limite para aquilo. Não estabelecemos. E nós temos toda a autoridade para fazer isso. De dizer que tal coisa será usada em tal horário. Além daquele horário, não se usa. E hoje a gente tem assim, você chega numa sala de ensino médio, de manhã, nas escolas públicas, particulares, de qualquer nível social, você vê jovens sonolentos, você tem que estar indo na carteira, acordando, escuta, você está bem? O que, que você tem? Ah, só estou com sono, professor. Então, levanta, vai lavar o rosto e volta, porque aqui você não pode dormir. Aí você pergunta, o que, que aconteceu, né? Já sei a resposta. Mas a gente, por uma questão didática, pergunta, porque ele pode ter passado a noite num pronto-socorro, mas a gente sabe que a resposta, ah, professor, fiquei até as 4 horas da manhã na internet. Aí você pergunta, seus pais estavam em casa? Estavam. Então essa é uma coisa, por exemplo, simples, que acontece diariamente. Mas é por ausência, por omissão. Talvez os pais estejam cansados, quisessem dormir mais cedo e deixar o filho. Mas para quem tem filho, não tem mais cansaço. Você tem que acompanhar o seu filho e dizer, ó, a partir desse horário não pode. Aí nessa semana ainda ouvi um aluno falando, meu pai acordou 2 horas da manhã, viu que eu estava com o computador ligado? Ele foi lá, desligou todas as chaves da casa e falou, vai dormir. Esse pai está errado? Não está. Ele ainda até falou, agora eu sei porque que o quadro de eletricidade está no quarto do meu pai. É autoritário isso? Para aquela família não era, porque ele já tinha determinado para o filho que não se ficasse de madrugada na internet. Então esse pai não estava sendo autoritário, ele estava exercendo a sua autoridade. Então nós precisamos descobrir o que, que tem afetado a vida dos nossos filhos e agir, determinar limites, determinar regras claras, objetivas e explicar por que, que elas são necessárias. E fazê-las cumprir. Não permitir que as nossas limitações impeçam a realização dessas regras. Por cansaço, por culpa, por qualquer razão que seja. Isso é algo fundamental. Me ocorre agora uma outra coisa muito importante que intervém muito na vida familiar. É o conflito entre marido e esposa, entre homem e mulher, passar para a relação com os filhos. Há muitos que fazem isso. Quando a coisa não está bem entre o casal, transfere-se para os filhos o problema. Aquela insatisfação é projetada para os filhos. E esquece que o problema é da relação só dos dois. Isso não quer dizer que nós vamos fazer como numa época acontecia. Ah, os filhos não podem saber que o casal está em conflito. Os filhos podem saber que os pais não se entenderam bem no momento. Mas os filhos têm que ver que esses pais buscam de forma madura a solução dos seus problemas. Buscam de forma adulta resolver o seu conflito e não transfere para eles. E o que muitas vezes acontece é o quê? Pais imaturos colocam os filhos nessa disputa de autoridade dentro do lar. O que um permite, por birra, o outro vai e proíbe, ou vice-versa. E quando muito, usar os filhos para manipular o outro. É algo também profundamente nocivo. Nós não podemos usar os nossos filhos como artigo ali de uma guerra, de uma disputa. Porque independente do problema que nós temos com a nossa esposa, com o nosso marido, ou com a nossa ex-esposa, o nosso ex-marido, nós temos que preservar a nossa relação pais e filhos. Eles não podem ser trazidos para esse conflito. Então esse é um problema também que nós temos que pensar. Há famílias que o casal não vive bem, mas se mantém por vários fatores. Às vezes até por um desejo de tentar acertar a situação e voltar a uma normalidade. Mas não percebem que muitas vezes manipulam os filhos e os colocam numa situação difícil. E quando se percebe, eles estão buscando outros caminhos para suprir ali aquela angústia, aquela carência, aquele estado que ele vivencia infeliz, em função dos problemas que ele enfrenta no lar. Então a nossa atenção a isso é muito grande. A gente tem que entender, então, voltando a uma ideia que eu já citei, que o nosso papel nessa condição de pais educadores, de pais que orientam, não é só de corrigir as imperfeições dos nossos filhos, mas é de estimular o que eles possuem de bom, é de incentivá-los, é de proporcionar a eles as realizações naquilo que eles têm de bom. E todas as famílias têm essas condições. Todas as pessoas podem ajudar os seus filhos a se desenvolverem, a se realizarem. Me recordo da história de uma pessoa muito simples, muito humilde, mas que ela, independente de ser diarista, de morar numa periferia muito afastada, ela incentiva muito as filhas que gostam de estudar a fazerem todos os cursos que aparecem. Incentiva as filhas a buscarem essa realização. Independente de serem pessoas muito limitadas materialmente, mas elas têm uma propensão para algo positivo, a mãe incentiva. Mesmo sendo divorciada, mesmo não contando com muito auxílio na educação dessas filhas, ela ainda orienta nesse sentido. Então veja, independente da condição social, da situação que nós vivenciamos, nós sempre podemos orientar bem os nossos filhos. Mas para isso tem que ter um comprometimento real da nossa parte. Nós temos que deixar um pouco de lado a nossa vida, os nossos objetivos e considerar que o objetivo primordial de alguém que é pai e mãe é o seu filho. É o objetivo máximo de uma pessoa. Quando esse filho se torna adulto e independente, aí podemos voltar a ter os nossos objetivos de vida. Mas se ele voltar a precisar, nós temos que estar também à disposição. E hoje, parece que é mais necessária a presença dos avós na vida dos netos. Porque já que os pais estão tão ausentes, estão tão comprometidos, essa presença dos avós é uma garantia de que aquela família, que é uma família espiritual, que vem numa continuidade, também mantém a sua integridade. Por isso que nós não podemos tornar indiferentes aos nossos filhos, nem quando eles aparentemente são independentes. Porque nós ainda temos vínculos afetivos com eles. Então temos que estar dispostos a cooperar com eles. Achei muito interessante, só para finalizar, dona Lidia, a história de um senhor que quando a filha, acho que ela teve 3 ou 4 gêmeos, ele voltou a trabalhar para poder ajudar, já que era uma situação ali que exigia aquilo. Ele podia pensar, já sou aposentado, não preciso. Mas não, ele viu a necessidade da filha, viu que sozinho seria difícil para o casal cuidar de tantas crianças pequenas, e ele volta a trabalhar para prestar esse auxílio. Então, é a ideia de um pai realmente comprometido. As mães fazem normalmente isso, né? Ajuda a olhar os netos, a cuidar, a orientar, estão ali presentes. Então, cada vez mais o nosso papel, ajudando os novos espíritos que vão reencarnando, é fundamental nesses dias. São poucas considerações para um tema tão amplo, mas com certeza aí, se nós formos pesquisar, buscar, nós vamos encontrar muito mais coisas e não paremos essa busca. Nós precisamos acompanhar as mudanças para poder ajudar esses novos espíritos. Muito obrigado a todos, que Jesus dê a todos uma excelente semana, repleta de realizações e de paz. Muito obrigado.